esse furacão passa, o que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar? Quando esse furacão passa, como será que vou reconstruir? Será que vai ficar? Se tudo se abalou e eu fiquei, tem um porquê. Nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando. Hey.